texto que eu quero me basear na nossa meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra para você acompanhar a leitura desse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Quero ler do 38 ao 42. Eu vou ler, você vai acompanhar. Se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar também pelo telão. E diz assim o texto, Lucas 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importes de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Ó Deus querido, nós te adoramos. Nós te bendizemos pela tua presença aqui entre nós nesta noite. Nós não merecemos a tua presença, mas por causa da tua graça, tu estás aqui entre nós. Tu vens estar conosco, tu vens falar ao nosso coração, tu vens agir em nossa existência, Senhor. E aqui estamos nos submetendo diante de ti, nos rendendo diante de ti, para ouvir o teu ensinamento, para ouvir a tua voz, que ecoa o nosso coração e traz direção para a nossa vida, que traz, Senhor, conforto para a nossa alma, que traz alegria para o nosso espírito, que nos motiva a continuar, a enfrentar toda e qualquer adversidade, porque temos a certeza que a tua presença está conosco, Senhor, e a tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Deus, fala com a gente, te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Esse texto aqui é fantástico, esse texto aqui, creio que é conhecido da maioria de todos nós, e aliás, como todo texto da palavra de Deus, revelam verdades profundas, verdades que acrescentam para nós entendimento, compreensão, para o nosso viver não só espiritual, para o nosso viver também emocional e também o nosso viver relacional, o nosso viver do dia a dia, o nosso viver com as pessoas. E assim a gente vai aprendendo aquilo que Deus vai mostrando de direção para o nosso viver e procurando cada um de nós, dentro da nossa fé, dentro daquilo que nós temos crido em Deus, procurando seguir os passos que Jesus deixa para cada um de nós, que a palavra de Deus nos indica. E nós vemos aqui esse relato acerca de uma família muito querida de Jesus, uma família tão querida e também tão prestigiada por Jesus, tanto que Jesus, sempre que passava pela aldeia que eles moravam, que era a aldeia de Betânia, Jesus se hospedava naquela casa. Marta, Maria e ainda havia o irmão Lázaro. Não sabemos exatamente quem era o mais velho, quem era o caçula ou a caçula, mas a verdade é que essa família era muito amiga de Jesus. A própria Bíblia diz que Jesus amava essa família. E esse texto aqui já trabalha especificamente Marta e Maria. E a gente percebe um pouquinho, eu tenho visto isso muito nas pregações que eu ouço sobre Marta e Maria, sobre esse momento aqui, é que muitas das vezes Marta é diminuída e Maria é exaltada, Marta é criticada e Maria é elogiada, pelo que aconteceu aqui nesse relato. E essa família que tem um destaque muito especial nos evangelhos, tanto que não só narra esse texto, esse momento aqui, como também narra a ressurreição de Lázaro, mostrando o sofrimento dessas duas irmãs com a morte de Lázaro, e depois Jesus restituindo a vida de Lázaro, e um pouco depois há um outro relato, no qual após a ressurreição de Lázaro, ele faz um banquete, convida Jesus, E ali Maria quebra um vidro de um perfume muito caro, derrama aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Então, essa família tem um destaque, mas parece que Maria é a mais espiritual e Marta a menos espiritual. É isso que tem sido pregado de uma certa forma. E a gente pode perceber um equívoco nessa questão. A gente não pode dizer que Marta foi carnal e Maria foi espiritual. Nós não podemos declarar que Marta foi negligente com a presença de Jesus ali na sua casa e Maria foi sensível à presença de Jesus. Porque se nós olharmos para essas duas mulheres, a vida dessas duas mulheres e o que aconteceu aqui, nós vamos perceber que elas duas nos ensinam algo muito importante, algo muito especial. Eu não quero diminuir Marta, nem aumentar Maria, eu quero colocar as duas no mesmo nível, porque as duas amavam a Jesus, as duas tinham prazer pela presença de Jesus. Mas eu aprendo algumas lições importantes aqui nesse texto com essas duas mulheres maravilhosas. Eu aprendo, por exemplo, o fato de que Jesus, ele entra em casas receptivas. Jesus entra em casas receptivas. Quem invade uma casa é o ladrão. E a Bíblia nos deixa muito claramente falando em termos espirituais que Satanás, ele age como um ladrão. Satanás, ele usurpa. Satanás, ele arromba. Satanás, ele entra à força. Satanás não pede permissão. Ele não bate a porta e pergunta: eu posso entrar? Ele entra à força na vida das pessoas. O propósito dele é destruir, o propósito dele é minar a vida das pessoas, o propósito dele é trazer escuridão, trazer trevas. Ele tem cegado o entendimento daqueles que não creem, para que não percebam a verdade de Deus. O Satanás, o diabo, ele é um ladrão, mas Jesus não. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que mostra que o nosso Jesus, ele é gentil. O nosso Jesus, ele não entra à força, ele não anda com pé de cabra para arrombar a porta de coração, ele bate. E se nós percebemos que Jesus quer entrar na nossa vida e abrimos a porta do coração, abrimos a porta da nossa vontade e deixamos que ele entre, ele promete que ele vai fazer uma festa na nossa vida. Ele vem para se regozijar conosco, ele vem para transformar a nossa existência, ele vem para mudar a nossa história, ele vem para criar uma divisão de um antes e um depois, de uma velha criatura para o ser uma nova criatura. Por isso Jesus, ele entra onde há corações receptivos. E é interessante que quem hospedou Jesus foi Marta. Quando soube que Jesus estava para passar por ali, ela então convida Jesus, ela hospeda Jesus, diz aqui o texto. E hospedar em casa, irmãos, é sinal de uma abertura da sua intimidade para alguém. A hospedagem não é só você dar uma cama, você dar um alimento, você dar uma pernoite abrigado do tempo e das intempéries. Não, tem um significado, principalmente para um judeu, que é exatamente abrir a sua intimidade para receber alguém. E quem foi que recebeu Jesus em casa? Foi Marta. Onde eu percebo que ela demonstra um desejo de ter Jesus no seu lar e ter um momento próximo dele, próximo do Mestre. Eu percebo uma alegria de ter Jesus na sua casa. Partiu de Marta. Por isso eu aprendo aqui que é muito importante, queridos, nós termos corações abertos para Cristo. Nós não temos medo do Senhor entrar na nossa intimidade. Aliás, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Se nós queremos provar da realidade de Jesus na nossa vida, nós precisamos destrancar as portas do coração, de todas as áreas da nossa existência, para que Jesus possa entrar, porque Jesus, Ele quer entrar na nossa vida e abençoar a nossa existência, amados. E vida abençoada, sabe o que é vida abençoada? É Deus estando conosco. Se Deus está conosco, a nossa vida, ela se torna uma vida abençoada. Você quer ter vida abençoada? Então só há um meio, é você convidar Jesus para participar de cada detalhe da sua vida. Se Jesus está na sua vida é abençoada. Se Jesus está nas suas finanças serão abençoadas. Se Jesus está nos seus negócios serão abençoados. Se Jesus está no seu namoro será abençoado. Se Jesus está no seu casamento será abençoado. Se Jesus está nos seus projetos serão abençoados. Se eu excluo Jesus, eu corro o risco de não acontecer absolutamente nada em termos de bênção. Mas aonde Ele está, há bênção. Aí nós somos levados a esta pergunta: o nosso coração está receptivo para Deus? O nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser está receptivo para Deus? A nossa mente está aberta para hospedar a palavra de Cristo? Esta palavra que renova essa mente e que permite que a nossa vida seja uma vida transformada e possamos então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Será que a nossa casa está aberta para receber aquele que pode trazer bênção para dentro dela? Será que a nossa alma está aberta para receber Jesus e poder ter a paz e a alegria que só Ele pode conceder? Será que o nosso espírito está aberto para a vida abundante que Ele tem para nós? Jesus entra em casas receptivas, Jesus entra em corações receptivos. Uma outra lição que eu aprendo com essas duas mulheres é a importância de nós discernirmos os momentos. Isso aqui me chama a atenção, amados, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há momentos na nossa vida, há estações na nossa vida, há capítulos no livro da nossa existência. E eu aprendo aqui a importância de saber discernir os momentos. Existe, por exemplo, o momento do ativismo. O momento que eu estou em atividade, que eu estou realizando coisas, que eu estou fazendo coisas, mas eu não posso esquecer também a necessidade do momento do contemplativo. Porque se a gente vive só no momento do ativismo, a gente se desgasta, a gente se estressa e deixa às vezes de perceber um outro momento importante na vida do ser humano, que é o momento do contemplativo. Até pelo fato de que o nosso espírito anela por Deus, nós temos uma inclinação, um desejo pela adoração. Mas adorar a quem? Deus colocou essa marca em nosso espírito. E o ser humano, por às vezes não saber identificar o verdadeiro alvo de adoração, ele acaba construindo outros ídolos na sua vida. Mas só há um único a ser adorado, que é Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quando você identifica que Deus é o seu alvo de adoração e você o coloca em primeiro lugar da sua vida, você passa a entender que há um momento do contemplativo, há um momento de você adorar, há um momento de você orar, há um momento de você alimentar o seu espírito. Isso é importante, amados, para nós podermos viver a vida. Ninguém vive só de ativismo. Precisamos também do momento contemplativo, como também há o momento do trabalho no mundo. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos nele, mas nele você precisa trabalhar, você precisa ganhar o seu sustento, você precisa criar os seus filhos, você precisa administrar as suas relações pessoais, você precisa ter uma série de compromissos. Isso é normal. Nós temos o trabalho no mundo, mas também precisamos identificar a importância do momento do trabalho para Deus. Podemos trabalhar no mundo? Podemos. É responsabilidade nossa, mas não podemos esquecer que é um trabalho para ser feito para Deus também. É aquilo que eu já falei no momento da oferta, né? Deus nos chama a nós abraçarmos um propósito de vida que Ele idealizou para nós, e por isso Ele nos dá talentos, Ele nos dá uma paixão, Ele nos dá dons espirituais para que nós possamos servir o nosso Deus. E é bom servir a Deus. Quantos têm a alegria de servir ao Senhor? É bom servir a Deus, amados. Mas esse é um momento que a gente precisa também de servir. Existe um momento de cuidar das coisas, de cuidar da casa, mas também existe um momento de nós cuidarmos das relações pessoais. Muitas das vezes, por nós cuidarmos tanto das coisas, nós esquecemos de cuidar das pessoas. Nós esquecemos de cuidar do relacionamento no qual todos nós travamos em todos os âmbitos da vida. Você se relaciona na sua casa, você se relaciona com vizinhos na rua que você mora, você se relaciona com seus colegas de profissão, você se relaciona no supermercado, você se relaciona dentro da igreja. Estamos sempre nos relacionando, e é importante nós também cuidarmos dessa parte, cuidarmos das nossas amizades, cuidarmos com quem nós travamos uma intimidade maior, uma aproximação maior, porque há pessoas que precisam do nosso carinho, que precisam da nossa atenção, que precisam do nosso cuidado. É importante sabermos discernir. Às vezes tem pessoas que invertem os valores, tem pessoas que amam as coisas e usam as pessoas, e o certo é você amar as pessoas e você usar as coisas. As coisas são para serem usadas, agora pessoas não, pessoas são para serem amadas, respeitadas, valorizadas. É importante nós sabermos também, amados, discernir entre o dar, o momento do dar e o momento do receber. Nós vemos isso aqui muito claramente. Marta estava ali preocupada com o momento do dar, mas ela não podia esquecer que também ela precisava ter um momento para receber. Ela queria oferecer algo a Jesus, mas ela também precisava de um momento de receber de Jesus. É importante sabermos discernir os momentos, como também existe o momento das coisas da vida, mas também precisamos discernir o momento das coisas de Deus, porque às vezes as coisas da vida nos envolvem de uma tal forma, tomam tanto o nosso tempo, que parece não sobrar tempo algum para as coisas de Deus. Aí às vezes a gente passa uma semana sem orar, uma semana sem estudar a palavra de Deus, às vezes passamos até uma semana sem conseguir ir à igreja, buscar o Senhor, às vezes até na nossa casa não temos aquele momento do a sós com Deus, porque estamos envolvidos pelas coisas da vida. E esse texto nos ensina a sabermos discernir, porque Jesus nos ajuda a discernir os momentos. Por exemplo, uma vez Ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus está exatamente ensinando a sabermos discernir momentos. Quando Ele diz dai a César, Ele está dizendo no contexto humano, no contexto horizontal. Isso aqui é importante nós refletirmos. Jesus não estava falando isso aqui apenas a respeito de uma questão que foi levantada a Ele, que era sobre dar imposto a César ou não. Na verdade, eles não estavam interessados se tinham que dar imposto a César ou não, eles queriam pegar Jesus, eles estavam colocando Jesus numa pegadinha, para ter com que acusá-lo, porque se Ele diz, não, tem que dar imposto a César, então eles vão dizer para os judeus, olha, está vendo? Ele é amigo de César, ele é contra nós, ele é nosso inimigo. Ao mesmo tempo, se Ele diz, não, vocês não devem dar imposto a César, eles vão denunciar a César que Jesus está revolucionando o povo, está mexendo com o povo para ir contra César. Então eles colocaram Jesus numa situação difícil, mas Jesus, como conhece os corações, como a gente nunca consegue pegar Jesus, não é? Jesus sempre que pega a gente, Ele diz: dai a César o que é de César. Agora, também não esqueça, dai a Deus o que é de Deus. Dai a César, nível horizontal, pessoas, nos relacionamos com pessoas, convivemos com pessoas, cruzamos com pessoas todos os dias, lidamos com filhos, com marido, com esposa, com patrão, com vizinho, com irmão de igreja, lidamos conosco mesmo. E Jesus está exatamente trazendo nesse contexto de saber discernir momentos. Há momentos que nós precisamos dar às pessoas, há momentos que eu preciso dar para o meu filho, dar o meu tempo, dar a minha dedicação, dar o meu carinho, dar o meu abraço. É momento importante, não pode ser descartado. Agora, ele também está dizendo: não esqueça que também você precisa dar algo a Deus, que você precisa cuidar também desse momento vertical, você com Deus. Jesus está aqui nos ensinando a nós não misturarmos as coisas, a nós sabermos não discriminar, mas perceber que eu preciso dar tempo, eu preciso dar dedicação às pessoas, mas eu também não posso deixar de ter o meu momento com Deus, meu momento de relacionamento com Deus. É isso que eu aprendo aqui, amados, porque às vezes o nosso maior equívoco é nós não darmos o devido valor ao nosso momento com Deus, porque o corre-corre da vida toma todo o nosso tempo. O corre-corre da vida tem sido o nosso obstáculo, amados, em que muitas das vezes nós dizemos: não tenho tempo para Deus. Mas o tempo quem faz somos nós. O tempo ele é feito pelas nossas prioridades. Basta cada um de nós olharmos para a nossa própria agenda. Como é que a nossa agenda é distribuída? Pelas nossas prioridades. Aquilo que é mais importante ocupa, aquilo que é supérfluo fica para o caso de sobrar tempo. Por isso é importante nós percebermos qual tem sido a importância de Deus na nossa vida, qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida, para que nesse discernimento de momentos e de tempos, nós não venhamos a desprezar aquilo que é importante, que é o nosso tempo com Deus. Por isso vamos refletir nesta noite, irmãos, em nome de Jesus. Vamos refletir sobre que momentos nós temos dispensados para o Senhor. Possivelmente nós vamos olhar para a nossa agenda e dizer: pastor, não tem sido muito tempo, tem sido pouco tempo, ou até, pastor, não tem sido nenhum momento. Mas eu vou mais profundo ainda: qual tem sido a qualidade desses momentos, se eles existem? Que é importante também respondermos a essa pergunta. Porque não adianta eu ter um momento para Deus se esse momento não é um momento de qualidade. E mais ainda, qual tem sido a profundidade, a intensidade desses momentos? Porque pode ser um momento qualquer, pode ser um momento corrido, pode ser um momento passageiro, pode ser um momento que não faz diferença na minha vida. Se eu tenho ou não tenho, não faz diferença, se ele não tem intensidade, se ele não tem profundidade. E mais ainda, amados, qual tem sido os resultados desses momentos? Qual tem sido os frutos dos momentos que eu tenho com Deus? Qual é a avaliação que você faz? Isso é algo para você levar para o seu travesseiro nesta noite, para você meditar sobre isso. Eu percebo, por exemplo, os discípulos de Jesus, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, a igreja então começa a se virar sozinha. Jesus não está mais presente pessoalmente, mas ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, o Espírito Santo foi essa força motriz que levou a igreja avante. E num determinado momento, quando os discípulos, como de hábito, eles iam ao templo para orar ao Senhor, eles se deparam com um aleijado ali numa das portas de entrada, chamada Porta Formosa. Havia um aleijado, todos os dias era colocado ali para pedir esmola. E quando Pedro e João se aproximam, aquele homem, então, todo mundo que passava por ali, ele pediu uma esmola, uma ajuda. Pedro e João se aproximam daquele homem e dizem: olha para a gente. E ele então estende a mão, uma expectativa de receber alguma moeda, algum recurso. Aqueles discípulos de Jesus disseram: olha, não temos ouro, não temos prata, não temos um centavo sequer, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem de um salto se levantou, ganhou forças nas suas pernas, entra pelo templo, saltando, pulando, louvando a Deus, glorificando a Deus. O povo viu aquele burburinho, como curiosos que nós somos. Começaram o povo ali a se aproximar, ver o que estava acontecendo. Lembraram que aquele homem paralítico estava sempre ali sendo colocado, já conheciam de muitos anos. De repente aquele homem está pulando, está andando, está curado. Começa aquele pequeno tumulto ali na área do templo, na área do pátio do templo. Conclusão disso tudo, esses discípulos foram parar no Sinédrio. Os líderes religiosos chamaram aqueles homens porque eles não queriam que eles pregassem sobre Jesus, eles haviam crucificado Jesus, eles não queriam que eles propagassem a mensagem de Jesus. Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, falou várias coisas para aqueles homens, e uma coisa chamou atenção no texto. O texto lá em Atos dos Apóstolos diz que eles ficaram maravilhados, admirados com a autoridade, a intrepidez de Pedro, sendo Pedro um homem culto, um homem que não tinha um bom nível de escolaridade, um homem simples, um pescador, um ex-pescador do mar da Galileia. E eles se admiraram, diz o texto, pois eles perceberam que eles haviam estado com Jesus. Olha que interessante isso, porque é isso que acontece, amados. Os discípulos, por passarem tempo com Jesus, eles ficaram parecidos com Jesus. O que isso me chama de atenção e de aprendizado é que quanto mais tempo a gente passa com o Senhor, mais parecidos ficamos com Ele. Amém? Mais cheios da sua presença nós ficamos, mais você se torna capacitado para enfrentar a vida, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com os seus problemas, mesmo com todas as confusões que a vida muitas das vezes nos apresenta. Mas por nós passarmos tempo, discernirmos a importância do tempo com Deus, pode ter certeza, meu querido, mas você vai estar capacitado para vencer, para lutar e superar todas as adversidades da sua vida. Por isso não vamos desprezar o nosso momento com o Senhor. Esse momento não pode ser descartado da nossa vida. Passe tempo com Jesus, passe tempo com o Senhor, e as pessoas vão perceber: esse aí é de Deus, esse daí tem algo diferente, ele expressa com a vida dele algo que promove um irradiar de luz. Porque quando você conversa com alguém que está em trevas espirituais, você percebe a angústia da alma, você percebe a pessoa, por mais que ela tente conquistar felicidade, ela nunca consegue ser plena de alegria, ela não tem paz para viver. Agora, quando você conversa com alguém que passa tempo com o Senhor, se você se aproxima sem, com o seu coração angustiado, você até é contagiado pela paz, pela presença, você sai melhor do que você entrou. Por quê? Porque a gente fica impregnado daquilo que só Deus pode conceder na nossa vida, amados. Isso não é mérito nenhum nosso, isso é graça de Deus na nossa vida, que só usufruem aqueles que são receptivos, que abrem o seu coração e sabem discernir os momentos. A última lição que eu aprendo aqui, antes de nós cearmos, é a questão de que como o estresse provoca o mal na nossa vida. Aliás, isso é algo que eu estou falando, que nesse nosso mundo moderno e caótico é muito patente aos olhos. Mas como o estresse produz mal na nossa vida? Por que eu estou dizendo isso? Pelo que você pode perceber aqui na vida de Marta, né? Nesse momento aqui de Marta, você vê uma Marta estressada. aqui nessa tentativa de servir Jesus da melhor forma possível. A verdade é que às vezes até as nossas mais sinceras intenções podem ser estressantes. A intenção de Marta era de uma sinceridade muito grande, ela tinha alegria de receber Jesus na sua casa. Só que mesmo com essa sua sincera intenção, ela permitiu que ela se estressasse com isso. É onde eu percebo que o perfeccionismo é algo altamente estressante. Eu não sei se você é uma pessoa perfeccionista, mas toda pessoa perfeccionista sofre muito, porque ele nunca consegue realizar o que ele gostaria de realizar. Tudo que ele faz querendo que fique perfeito, acaba não ficando perfeito e ele sofre com isso. É complicado, é altamente estressante. É porque a gente esquece que o importante não é o fazer perfeito, o importante é fazer com excelência, é fazer com qualidade, porque perfeito nunca vamos conseguir. Nunca vamos conseguir perfeição em nada, por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Mas a verdade é que o ser humano tende muitas das vezes a essa questão, querer fazer de uma forma perfeita, e ele acaba se estressando. Como eu percebo também, amados, nesse texto aqui, que tentar fazer tudo, resolver tudo e conseguir tudo, também é altamente estressante. Ela tentou abraçar todas as responsabilidades para ela mesma, para agradar Jesus da melhor forma possível. Então ela tentou fazer tudo. Eu fico imaginando essa mulher correndo de um lado para o outro, panela no fogo, preparando a salada, arrumando a casa, tentando, sabe, precisando de 8 braços para poder conseguir fazer tudo o que ela queria fazer, mas ela não estava conseguindo. E é o que às vezes a gente tenta fazer. A gente tenta jogar nas 11, bater o escanteio, correr para a área para cabecear e ainda tentar agarrar. É altamente estressante. Como eu vejo aqui também, amados, que tentar agradar ou impressionar demais em tudo e todos também é muito estressante. Ela queria agradar Jesus da melhor forma possível, só que ela se estressou com isso. Essa nossa tentativa de estar bem na fita é muito estressante, porque na verdade a gente quer ser elogiado, a gente não quer ser criticado. Só que nesse contexto a gente se estressa, a gente se angustia. É atormentador para aqueles que querem agradar a todos. A verdade é, a realidade é, que a gente nunca agrada todo mundo. E sabe qual tem sido o consolo na minha vida, amados? É Jesus. Porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Jesus tinha um monte de seguidor, tinha não só a multidão que estava mais atrás dos milagres, mas tinha uns seguidores que criam nele. Muita gente cria, não eram só os 12 discípulos. Mas houve um momento que Jesus trouxe um discurso mais duro, uma palavra mais radical, sabe o que muitos deles disseram? E esse discurso aí não gostamos não, não vamos seguir ele mais não. A Bíblia diz que muitos foram embora, muita gente deixou de seguir Jesus por causa de um discurso que ele deu com mais firmeza. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Então, meu querido, minha querida que está aqui nesta noite, que de repente fica estressado com essa questão de tentar agradar todo mundo, você também não vai conseguir. Não se estresse por causa disso, em nome de Jesus. Faça o seu melhor. Se agradou A e não agradou B, paciência. Cada um pensa de um jeito, não é? Cada um enxerga de uma forma. Nunca vamos conseguir agradar a todo mundo. Eu já fui muito estressado com isso como pastor. A tentativa de agradar a toda a igreja, de ser simpático a toda a igreja. Aí você ouve um comentário daqui, pastor, tem fulano de tal falando mal de você aí para todo mundo lá fora. Às vezes por uma incompreensão. Lá em Bangu, na época que eu pastoreava Nova Vida de Bangu, o casal era da igreja, depois de um culto, uma fila de pessoas para ser atendida. Aí essa senhora chegou e falou, pastor, eu estou com um problema no meu casamento e tudo mais, o senhor pode me ajudar? Eu falei, olha, eu conheci o casal e disse, vamos marcar um gabinete de tinha muita gente ainda para ser atendida, não tinha tempo ali da gente, era algo que precisava sentar, que precisava ouvir, que precisava, né, cada caso é um caso, você tem que analisar como aconselhar e tudo mais. Aí eu recomendei, vamos marcar um gabinete. Ela falou, ah, tudo bem e tal, foi embora. Depois eu fiquei sabendo que estavam falando mal de mim, mas tocava, não liga para ninguém. Eu fui lá pedir um conselho, meu casamento estava lá por um fio, ele não falou, não quis conversar comigo. Eu com todo carinho, com toda atenção, e eu me estressava com isso, e o meu mundo caía, eu me recriminava. E se a gente não cuida, a gente fica até doente por causa disso, porque nem Jesus conseguiu agradar a todos, não é verdade, amado? Procure fazer o seu melhor, e tenha consciência que você está fazendo o melhor. Agora, se você não receber aplausos de todo mundo, não se mate por isso, não se recrimine por isso, não deixe de dormir por causa disso, porque tem pessoas que são tão sensíveis, né, que ficam martelando aquilo na consciência, é complicado, e você acaba ficando afetado na sua alma. Não deixe de ser levado por isso em nome de Jesus, amém? A verdade, amados, é que o estresse nos faz pessoas insuportáveis e murmuradoras. Você lidar com alguém estressado é muito complicado. Todo marido sabe o que é lidar com uma esposa na TPM, que é um estresse causado por uma questão hormonal. Não está aqui uma crítica às irmãs, não, por favor. Mas é complicado. Assim como a esposa sabe o que é um marido que chegou estressado do trabalho, é insuportável, não é verdade? Porque o estresse nos torna pessoas assim, murmuradoras. Veja que aqui no versículo 40, Marta chegou para Jesus e teve a petulância de dizer: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Ela deu uma bronca em Jesus. Jesus não tinha culpa no cartório, ela criticou Jesus. Jesus, manda essa preguiçosa aí me ajudar, porque o estresse faz assim, faz da gente pessoas insuportáveis, pessoas murmuradoras, amados. O que eu vejo aqui é que Marta, ela, por causa da ocupação com muitos serviços, ela passou a ter preocupação, e foi o que Jesus falou para ela. Jesus disse: Marta, essa tua muita ocupação com tanta coisa está deixando você preocupada, está deixando você tensa. Por quê? Porque as preocupações, elas nos inquietam, as inquietações nos deixam ansiosos, as ansiedades nos estressam, e o estresse, amados, faz da gente pessoas azedas, pessoas irreconhecíveis, amargas e prontas para explodir. Muitos relacionamentos se rompem em momentos de estresse. É por isso que, se a gente não cuidar, o estresse pode nos tornar monstros. E não só monstros, mas pessoas doentes. O estresse é altamente prejudicial na nossa vida. Jesus não está aqui recriminando uma vida ativa. Jesus não está recriminando vida ativa. Todos nós podemos ter a nossa vida ativa. Mas o que a gente não pode esquecer é o conselho de Jesus dizendo: permaneça na minha presença. Porque tem momentos, amados, que a gente precisa da presença, a gente precisa desse momento com Deus, porque o momento com a vida é muito estressante. Você enfrenta luta, você enfrenta problema em casa, no trabalho, na rua, em todo lugar que você está, você esbarra em algum problema, em alguma circunstância, isso te estressa, isso te pressiona, você fica às vezes parecendo uma panela de pressão pronta a explodir. E nós precisamos, Jesus chama a atenção de Marta, dizendo: Marta, calma um pouquinho, você está estressada, vem para a minha presença, senta aqui, fica aqui como está Maria, entra na minha presença, porque essa é a boa parte. Diga para quem está do seu lado: a presença de Jesus é a boa parte, é a boa parte, porque na presença do Senhor, todas as outras coisas se tornam pequenas, se tornam ludas, se tornam insignificantes, irmãos. Porque na presença dEle nós encontramos alento, Por isso, se você está agitado, vá a Ele. Se você está preocupado, vá a Ele. Se você está com medo, vá a Ele. Se você está ansioso, vá a Ele. Se você está tenso, vá a Ele. Se você está cheio de problema, vá a Ele. Se você quer vida transformada, vá a Ele. Vá a Ele. Essa é a melhor parte. E a gente vai se estressando, se estressando, se estressando, e a gente não resolve isso. Não é verdade? Porque na vida é difícil. Pastor, como eu não vou estar estressado se meu trabalho é estressante? Então, quando você chegar em casa, vá para o seu quarto, fecha a porta, e ali em secreto, vá na presença. E o teu Pai que vem em secreto, Ele vai te abençoar. Você vai sentir paz. Não teve até hoje um momento que eu tenha saído da presença pior do que eu entrei. Eu sempre saí consolado, eu sempre saí reanimado, eu sempre saí com paz, eu sempre saí mais motivado. Eu nunca saí pior, nunca saí pior, porque essa é a boa parte. Saiba que essa boa parte ninguém pode tirar de você, ninguém pode tirar de você. Por isso, amados, a presença de Deus é o melhor lugar para se estar. Eu já disse algumas vezes aqui que a casa de Deus é o melhor lugar de se estar. Não é porque estamos num templo com ar-condicionado, cadeiras mais ou menos confortáveis, bem iluminado e um ambiente agradável, mas é porque a presença de Deus está aqui. Se a presença de Deus não está aqui, isso aqui vai ser o pior lugar de se estar. Aonde o Senhor está? Pode não ser aqui, pode ser lá no seu quarto, pode ser no seu a sós com Deus, pode ser no culto, lá na empresa que você trabalha. Você tem culto lá, faz culto com os irmãos, os outros crentes do seu trabalho. Quantos aqui participam de culto na empresa? Temos algumas pessoas. É vendo na hora do almoço, tem aquela reuniãozinha. Já falei uma vez aqui, lá na calçada do depósito do supermercado Guanabara, lá em Padre Miguel. Já passei lá, tem uma rodinha de irmãos fazendo culto ao Senhor ao meio-dia. Estão buscando a presença de Deus. No lugar mais improvável de um grupo orar, de um grupo buscar a Deus. Mas não importa o lugar, importa quem está no lugar. Se Jesus está, essa é a boa parte. E ninguém pode roubar isso da gente, amados. Ninguém pode roubar isso da gente. A presença de Deus é o melhor lugar de se estar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, através dessas lições, percebermos essas verdades e aplicá-las em nossa vida. De nós estarmos sempre receptivos para o Senhor. De nós sabermos identificar os momentos. E de nunca permitir que as lutas, que as pressões e que as demandas da vida tirem aquilo de precioso que Deus tem nos dado. Se você se sente roubado, se você se sente diminuído dessas coisas, porque a vida está retirando de você, busque sempre a presença. Vá aos pés de Jesus, Ele vai renovar a tua vida, Ele vai trazer algo novo ao seu coração, e você vai ver que vale a pena, que vale a pena. Aprendemos com essas duas mulheres maravilhosas verdades importantes para a nossa vida, e que Deus nos ajude nessa caminhada. Eu gostaria, antes de participarmos da ceia, de orarmos nesse propósito. Mesmo sentado, nós vamos orar. Você sabe como está a sua vida, você sabe o que você tem enfrentado no seu dia a dia, em que nível está seus relacionamentos, sejam humanos ou com Deus, em que nível está o seu coração, a sua vida, o seu ânimo. Você conhece você mesmo, e Deus também conhece. O que é maravilhoso nisso tudo é que Deus, Ele identifica também quais são as nossas deficiências, quais são as nossas carências, e Ele tem aquilo que a gente precisa. Ele tem tudo aquilo que nós carecemos. Basta irmos à presença dEle, basta ouvirmos o que Ele tem a nos dizer. Se você hoje entrou aqui, quem sabe, dizendo, pastor, estou no limite, estou a ponto de tomar uma decisão drástica, o peso tem sido muito grande, angústia, o meu coração tem sido tão intensa, são muitas as ocupações, são muitas as preocupações, isso tem sido um fardo na minha vida. Quero convidar você nesta noite a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, e eu creio que você há de sair daqui hoje levando paz em teu coração, levando o discernimento de Deus. A graça de Deus vai te fortalecer em meio a esta fraqueza, e você vai poder mais à frente dizer, agora eu entendo porque Paulo disse que quando eu sou fraco, é aí então que eu me torno forte. Se depender das circunstâncias, você vai ser sempre um fraco, e quem sabe você não vai aguentar o tranco, mas é porque a graça de Deus está contigo, e essa graça é que te fortalece, essa é a graça que te sustenta. Pode até parecer que estão tirando o chão debaixo dos seus pés, mas que você não pare de caminhar, porque a cada passo que você der, mesmo que as circunstâncias tenham tirado o chão, Deus vai colocar novos pisos sobre a sua vida, e você vai continuar caminhando. É assim que a gente vive pela fé, e é assim que Deus nos faz mais do que vencedores. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos meus irmãos e amigos que estão aqui nesta noite, que vieram à tua casa. Poderiam estar em muitos outros lugares, Senhor, agora, mas disseram, eu vou à casa do Senhor, eu vou buscar a Deus, eu estou precisando ouvir uma palavra, eu estou precisando ser visitado por Deus, eu estou precisando que Deus me ajude, eu estou carecendo de um milagre. E eles vieram, Senhor, estão aqui. Foste tu que trouxeste cada um aqui, Senhor, e eu tenho certeza que na tua presença nós não perdemos tempo. Na tua presença, Senhor, tudo tem proveito. Na tua presença temos a chance de um recomeço, temos a chance, Senhor, de nos erguer, de nos levantar, de termos a nossa motivação renovada, podemos continuar em frente sabendo que tu estás conosco, e se tu estás conosco, nós somos abençoados, e se nós somos abençoados, a nossa vida vai dar certo. Por isso eu quero te agradecer, Senhor, pelo que tu estás fazendo em cada coração aqui, em cada alma, em cada vida que precisa do teu socorro, que precisa da tua ajuda. Pessoas que estão, Senhor, no limite das suas forças, mas tu és o Deus que renova forças. Em nome do Senhor Jesus, toca este coração angustiado, toca este coração estressado, toca este coração preocupado com o seu amanhã. Em nome do Senhor Jesus, traz refrigério a esta alma, leva águas tranquilas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, sopra uma brisa suave sobre este coração, que toda angústia venha a ser dissipada, Senhor, que toda preocupação seja transformada em confiança, em nome de Jesus, seja transformada em certeza, em uma convicção. Deus está comigo, por isso eu vou superar. Deus está comigo, eu vou vencer. Deus está comigo, Satanás não vai triunfar. Deus está comigo, eu vou seguir em frente. Deus é por mim, nada mais poderá ser contra. Por isso, em nome de Jesus, abraça esse coração, Pai, e que esse coração seja aquecido pela tua presença, oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, aquece corações, oh aleluia, aleluia. Enxuga enxuga dos olhos toda lágrima, Senhor. Tira todo medo, em nome de Jesus. Injeta nesse coração que tem sido entristecido pelas circunstâncias, injeta a tua santa alegria. Injeta, Espírito Santo, uma alegria sobrenatural, que erga esta vida para que ela possa enxergar novas oportunidades, para que ela possa perceber coisas novas que tu estás e estarás realizando na vida delas, meu Pai. Fazemos esta oração pela fé, Senhor, e cremos nos resultados, porque tu és Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. E se você crê e recebe o que Deus está trazendo sobre a sua vida, diga amém. Diga mais uma vez, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória, glórias, aquele que vive e reina para todo sempre, aleluia. Nós vamos agora nos aproximar da mesa do Senhor, participando desse momento de celebração, desse momento em que trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, que foi o sacrifício de Jesus, que Ele realizou por nós. Todos aqueles que entendem e compreendem o significado da ceia, mesmo que você seja membro de outra igreja, esteja nos visitando aqui, todos aqueles que entendem e compreendem são bem-vindos a participar. Só deixe passar se você não entende o significado, mas todos são bem-vindos, em nome de Jesus. Enquanto os elementos são distribuídos, nós vamos ouvir uma canção. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue derramado na cruz por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor.